Então, uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. É uma grata satisfação estarmos novamente aqui e podermos falar, podermos pensar sobre a mensagem de Jesus. Refletirmos sobre o significado para nós de um começo de um novo tempo. Pensar sempre no começo de cada período da vida é sempre fundamental para a gente estabelecer as nossas metas, é algo que nos ajuda a termos algum foco aí. Nossa proposta nessa noite é a gente trazer algumas reflexões, né? Trazemos aí alguns comentários que nos ajudem nessa busca. Inês, na verdade vai ter que esperar esfriar a lâmpada, eu acredito. Desculpa. Não tem problema, a gente está já preparado já para essas circunstâncias. Já. Então, eu posso deixar que a gente vai terminar, a gente terminar de piscar bem tudo. Não, eu tenho que ficar tentando ligar, só você ficar apertando aqui, ó. Pode deixar aqui, Inês, eu tento. Assim que ele esfriar, aí senão ele não para vermelho. É. Mas tudo bem, vamos nessa então. Olha, então a gente está numa época do ano, parece que falar do começo de um novo ano já está um pouco tarde, por quê? Praticamente o primeiro mês do ano já acabou. Nós estamos aí no dia 28 de janeiro, mais 3 dias, acabou o primeiro mês do ano. Talvez isso já seja até uma indicação para nós da importância que a gente tem que ter com o tempo, da importância que a gente tem que ter com as datas, com a passagem do tempo. Por quê? Olha, um mês inteiro já se foi. E o que nós fizemos nesse novo ano? Talvez possamos já ter realizado muitas coisas, talvez já possamos ter iniciado realizações importantes para as nossas vidas, ou nós só estávamos o quê? Nos preparando, só estávamos nos recuperando para poder, enfim, começar. E aí nós vamos pensar nessa questão do tempo mesmo, né? O quanto é para nós importante ter essa ideia de tempo para nós. Tem pessoas que dizem que essa criação que o homem fez, né, do calendário, tudo isso é uma questão assim relativa, né, terrena. Talvez não fosse tão importante, porque para recomeçar a gente pode ir a qualquer tempo. Mas a gente tem que considerar que se somos espíritos encarnados, condicionados a essa organização que nós temos aqui da vida terrena, e nós já percebemos que essa divisão do tempo que nós fazemos em anos, meses, semanas, dias, se isso nos ajuda a organizar, ela é sim importante para nós. Então é aproveitar que estamos num mundo material, condicionados por fatores como o calendário, por exemplo, e usar isso a favor da nossa evolução. Então, quando a gente está no começo de um novo período de tempo, seja o início de um novo ano, o início de um novo mês, o início de uma semana, tem um valor, sim, a gente planejar isso, a gente refletir como se conduzir nesse período, nesse novo ano. E as nossas reflexões, então, dessa noite, vão nos conduzir a aproveitar esse período de tempo. Até bem poucos dias, nós estávamos num clima muito diferente desse, né? Há pouco mais de um mês atrás, nós estávamos envolvidos pelas músicas natalinas, a figura do Papai Noel, os votos de Feliz Natal, ceia natalina, e algumas pessoas lembravam, naquela época lá, o motivo real do porquê celebramos o Natal, porquê que nós festejamos essa data, né? É a lembrança da vinda de Jesus. Muitas pessoas nesse período do tempo, desse período do ano, se preocupam muito com o Natal, mas no seu aspecto exterior. A sua parte espiritual acaba sendo relegada, acaba sendo esquecida. A gente até lembra, fala para as crianças, olha, Natal, nascimento de Jesus, mas a gente está naquele clima natalino, está como? Às vezes tumultuado, perturbado, conturbado, às vezes a gente está num clima que não corresponde nada daquelas pessoas que seguem Jesus. E o Natal, então, para nós já começa a aparecer algo muito distante no tempo. Está tão distante que tem o que ainda pela frente? 11 meses até ele chegar. Mas o Natal, que já parece algo distante neste começo do ano, Talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa, o que precisamos para tornar este ano novo um ano diferente. Quem sabe se nos revestíssemos realmente de uma compreensão maior. Qual o significado da vinda de Jesus? Por que ele esteve aqui? Quais eram os objetivos dele? O que ele pretendia na sua missão? Talvez a gente encontre elementos maiores e melhores que nos ajudem a definir melhor o nosso aproveitamento do tempo, que nos ajude a usar melhor as nossas possibilidades de vida nesse novo período. Nós temos, de Herculano Pires, algumas reflexões sobre um ano novo. Ele diz assim no seu livro chamado O Homem Novo. Ele diz que cada ano novo que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Então, para nós que estamos aprendendo, que estamos buscando compreender a vida espiritual, compreender as leis que regem os nossos destinos, é importante a gente ter em mente que um novo período de tempo é uma nova oportunidade de evolução, é uma oportunidade de realização principalmente espiritual. Porque o que normalmente a gente faz aqui na Terra? A gente tem muitos projetos no começo de um novo ano de ordem material. Geralmente a gente planifica o nosso ano, a gente idealiza, faz projetos pensando em conquistas materiais, na organização da nossa vida, tudo muito prático para alcançar alguma coisa. E nem sempre a gente pensa na dimensão espiritual da vida nesses planos. É por isso que é importante a gente refletir, então, que para nós que estamos buscando evoluir conscientemente, pensar em oportunidades de tempo são oportunidades de crescimento espiritual. Embora as realizações materiais sejam importantes, não quer dizer que a gente vai deixar de ter projetos materiais, mas nós vamos ter, principalmente, projetos de ordem espiritual. Então nós precisamos sempre refletir nesse sentido. E as expectativas, promessas, desejos, planos que nós temos no começo de um novo tempo, qual que é o valor de tudo isso? Será que é realmente importante para a gente pensar, idealizar, desejar um novo tempo, uma nova oportunidade de realização? Tem pessoas que, às vezes, motivadas pelas suas decepções, pelas suas frustrações ao longo da vida, elas consideram que desejar, planejar algo não é muito importante, porque são pessoas que às vezes se frustraram tanto ao longo da vida porque fizeram tantos projetos e não viu realizar muita coisa. Tem pessoas que às vezes dizem, né, que é melhor seguir aquilo que o bordão aí de uma música diz pra gente, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é assim? Tem gente que acha que a melhor forma de viver é essa, sem muita preocupação. Existe sabedoria nas duas situações, tanto aqueles que planejam, quanto aqueles que em um determinado momento deixam os acontecimentos ocorrerem de maneira espontânea. Mas existe mais sabedoria quando a gente consegue se equilibrar nas duas situações, quando a gente consegue compreender que há momentos na vida que nós temos que sim planejar, temos que desejar e planejar algo. E tem momentos que a gente tem que deixar as situações acontecerem e que elas podem nos dar ali resultados melhores. Porque não adianta também ter muita expectativa o tempo todo na vida e nos cobrar realizações o tempo todo na vida, porque chega uma hora que a gente fica ali se sentindo muito pressionado por nós mesmos. Então há momentos na vida que a gente precisa compreender que há um prosseguimento que foge muitas vezes do nosso controle. Mais importante é a gente saber em que momentos ou em quais momentos nós podemos planejar e realizar algo. E aí que estaria o grande segredo, aí, o grande equilíbrio dessas coisas. E há muita expectativa, né? Há muitas promessas, muitos desejos, e nós nos impomos realizações, que as pessoas digam faça, sonhe, planeje, aconteça, viva. Aqui está no ano de 2011, mas isso vale para qualquer época, né? A qualquer época nós estamos no início do ano com esses sonhos, esses desejos, e vai passando o ano, nós vamos meio que nos frustrando, vamos meio que nos decepcionando de não observar realizações, de não observar conquistas, né? Então, desejar e planejar tem um valor real em nossa vida. Já sabemos, né? Vamos ver então algumas condições para isso. Primeira coisa, que o que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. É aqui que vamos começar a ter a explicação por que tem pessoas que se decepcionam tanto com a sua vida e com o ato de planejar realizações. É porque às vezes as pessoas desejam tantas coisas grandiosas, tantas coisas fora do comum, que elas vão se frustrar mesmo. Por quê? Desejar aquilo que está além, que está além dos limites do possível, é se candidatar à frustração realmente. Se eu penso só em realizações muito grandiosas e eu percebo que elas não ocorrem com facilidade, eu me sinto realmente desmotivado. Por isso que quando a gente pensa, idealiza e planeja realizar algo, conquistar algo, temos que ter em mente que dentro desse repertório de sonhos tem que existir sonhos também realizáveis. Porque quando eu sonho algo que é realizável, que está ao meu alcance, que é possível alcançar, e eu conquisto essa realização, eu me sinto fortalecido, eu me sinto motivado até mesmo a novas conquistas. Agora, quando eu sonho apenas coisas grandiosas que estão muito além, eu me sinto enfraquecido porque eu não percebo conquista nenhuma em mim. Então nós temos que dosar dentro desses planos que nós fazemos, planos que sejam ali realizáveis realmente. E até aqueles grandiosos também, por que não? O ser humano, ele precisa de bons estímulos, ele precisa sonhar, ele precisa desejar. Mas ele não pode viver apenas com sonhos muito grandes, porque já sabemos que nos frustraremos, porque eles não vão se realizar todos. Mas por que temos então planos maiores, planos mais amplos de realização, se a gente sabe que não é muito fácil realizar? É porque à medida que a gente vai conquistando e a gente vai se desenvolvendo naqueles que são realizáveis, quem sabe nós não vamos descobrindo forças em nós mesmos que nos levem a realizar coisas maiores. Por isso que o ser humano, ele não pode nunca se limitar e pensar só em questões sempre muito práticas e muito próximas a ele. Elas são importantes, mas temos que também ver um pouco além. Por quê? Nós podemos descobrir que talvez tenhamos forças para chegar lá. Então temos que ter esse equilíbrio nos nossos projetos. Algo também importante para refletir e concluir que planejar e desejar, ou melhor dizendo, desejar, que é o começo de tudo, e planejar, que é a gente pensar como atender esse desejo, algo que também é importante para a gente pôr isso em prática, é que talvez o que nós já temos que seja possível a nós, já nos baste para a nossa satisfação. Dificilmente a gente consegue realmente se sentir feliz se a gente não valoriza as coisas que nós já temos. E talvez a gente perceba que certos sonhos, certos projetos não precisam de nós, de nenhum esforço, porque não é ali que vai estar a nossa felicidade, que nós já temos. Tem pessoas que às vezes estão sonhando, por exemplo, com uma casa diferente, uma conquista material importante. Até já tem uma boa moradia, muito boas para suas necessidades, mas sonha com algo mais. É até muitas vezes possível para ela conquistar aquilo, mas não vai ser aquela casa com alguns cômodos a mais ou numa localização muito diferente da que ele tem, que necessariamente vai trazer a felicidade a ele. Então, esse é um exemplo. Nós podemos pegar muitas situações da vida em que o indivíduo ele sonha com algo acreditando que vai torná-lo feliz, ele não percebe que ele já tinha. Quantas histórias de vida não existem de pessoas que dizem isso em algum momento da vida? Eu era feliz e não sabia. Fui em busca de realizações que eu não precisava, porque eu já tinha aquilo que me fazia feliz. Então é isso que nós temos que estar sempre pensando. O que eu desejo, que eu acredito que vai me trazer felicidade, será que realmente vai trazer aquilo que eu estou querendo? Eu já não tenho isso. Muitas pessoas, às vezes, pensam em constituir uma nova família porque não gostam da sua, porque tem problemas, porque tem lutas. E aí ele vai e vai para uma nova experiência, e busca novas pessoas para o convívio, e cria novos vínculos. Ele descobre que os mesmos problemas que ele tinha na família de origem continuam lá, na outra que ele criou. Porque os problemas não estão tanto nas pessoas, mas muitas vezes eles podem estar em nós. É a forma como nós nos relacionamos que gera, que fomenta dificuldades e problemas. Então é isso que nós temos que estar sempre pensando antes de idealizar algo e empenhar as nossas forças para conquistar. Talvez eu esteja buscando algo que eu já tenho, só falta eu valorizar o que eu já conquistei até então. Algo também importante é pensar que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. Nós temos que ter essa prática, sim, é importante, é estimulante, é algo que nos ajuda a organizar e aproveitar melhor o nosso tempo. E temos que considerar também que temos que estabelecer objetivos alcançáveis, já sabemos por quê, porque eles nos geram estímulo para alcançar aqueles que são até maiores, mas tem que ser algo pertinente a nós, tem que ser algo que realmente tenha a ver com as nossas necessidades. Porque tem muita gente que está hoje colocando como objetivos de vida, como realizações a conquistar, a fazer, coisas que não têm a ver com ele. Você quer ver um exemplo clássico disso? Quantos pais de família estão hoje, e vamos dizer pais aí, o homem e a mulher, o pai e a mãe hoje estão nessa busca desenfreada de dar coisas materiais para os seus filhos, acreditando que são fundamentais para eles serem felizes. E realmente, existe uma certa quantidade de coisas materiais que são imprescindíveis para alguém estar razoavelmente bem, né? Um bom local para morar, seguro, adequado, limpo, confortável, né? Ter escola, alimento, roupas adequadas, tudo isso é fundamental. Mas tem pessoas que estão buscando hoje, estão colocando como objetivos de vida, conquistar cada vez mais, para poder oferecer cada vez mais bens materiais, né? Há hoje situações estranhas, por exemplo, uma criança portando um celular que custa muito caro, celular de R$2.000, R$2.500, uma criança de 8 anos. Quando a gente reflete sobre uma situação dessa, e às vezes não é que são pais muito ricos, são pais que têm algum poder aquisitivo e acreditam que precisam dar um bem desse para o seu filho. E por aí vai. Quantas vezes nós estamos hoje pensando que estamos atendendo necessidades, que estamos agradando as pessoas da nossa família, mas na verdade nós estamos só atendendo a uma grande pressão que existe hoje na sociedade para que consumamos cada vez mais. E aí, quando a gente percebe, a gente está trabalhando horas e horas semanais, sacrificando o convívio familiar para supri-los de necessidades materiais que não são reais, que são ilusórias, que nos fazem pensar que elas são reais. Então é aí que nós temos que pensar, o que eu estou buscando tem a ver realmente com as minhas necessidades? É realmente algo que tem a ver com a minha vida, com a minha existência? Ou eu estou buscando coisas que as pessoas me pressionam para que eu busque e que não é o meu objetivo? Qualquer pessoa que trabalha em empresas que estabelecem metas de venda, de produção, de resultados, sabem as grandes pressões que sofrem hoje muitos profissionais por alcançar metas que são irrealizáveis, que são extremamente desgastantes, desmotivadoras, porque o indivíduo percebe que ele nunca consegue atingir aquilo. Fica meio incompreensível para nós entender qual a razão, né? O que leva as pessoas a estabelecerem coisas que às vezes são tão difíceis, que levam as pessoas a dedicarem, às vezes, um número imenso de horas da sua vida para alcançar algo que dificilmente elas vão realizar. Então é isso, são pressões, são cobranças, são situações que nos impõem e a gente acredita que tem que seguir aquilo, a gente acredita que tem que realizar aquilo e a gente vai sendo meio que conduzido. Quer ver um outro exemplo? É a questão corporal. Quem disse que uma pessoa que já atravessou os 40, 50 anos tem que ter o mesmo corpo físico de um jovem de 20 anos? E hoje nos passam essa ideia de que você tem que ser saudável com uma forma física que, embora ninguém diga de maneira clara, aberta, mas através das imagens nos fazem pensar que nós temos que ter uma forma corporal padronizada como as que são mostradas dos modelos que nos mostram nos filmes, nas novelas, nas propagandas. Quem disse que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de cabelo? Observe os comerciais como mostram. Aquele cabelo que a mulher passou ali por uma série de tratamentos e de montagem até na filmagem, para dar uma ideia de um cabelo que praticamente ninguém tem no dia a dia. E as pessoas acreditam que aquilo é um objetivo, que ela tem que estar ali buscando aquela forma física perfeita, aquela aparência impecável. Então são coisas que nos colocam, e a gente acha que é obrigado a ser como nos dizem, e nós ficamos buscando isso como objetivo. Quando nós vamos buscar algo nesse sentido, nós temos que pensar o que aquilo tem a ver realmente comigo. Buscar a boa forma física? Sim, mas por necessidades reais nossas. Por exemplo, a saúde. Aí sim. Mas ter uma forma física que nos obrigue, por exemplo, a ficar muitas horas numa academia, forçando articulações, criando muitas vezes lesões musculares, isso é buscar saúde? Não é. Então vejam quantos exemplos nós vamos encontrando em nossas vidas, de objetivos que nos colocam, de realizações que nos passam a ideia que nós temos que alcançar, e não são situações que nos atendam às necessidades reais. Por isso que nós vamos desejar e planejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas, não porque outras pessoas nos pressionam, não porque a sociedade nos diga que nós temos que seguir aquele modelo, mas porque aquilo realmente é muito importante para as nossas necessidades reais como ser humano. E aí nós vamos aprendendo e refletindo sobre tudo que nós nos propomos a alcançar. É essa forma de começar a planejar de maneira adequada as nossas realizações no novo ano. Observar se aquilo que nos apontam como objetivo é realmente algo que eu tenho que me dedicar. Porque talvez eu perceba que eu estou aplicando as minhas forças em algo que não vai me trazer bem-estar, que não vai me trazer satisfação, que não vai me dar aquilo que eu realmente preciso. E desejar, planejar e conseguir requer uma condição a mais. Então já vimos que precisamos desejar, precisamos querer as coisas, temos que planejar, mas até conseguir, como a gente faz, né? Quais são as condições para que as coisas se concretizem? Um item importantíssimo e que é apontado por Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento da Busca Interior, é isso que ela diz: olha, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consume o programa estabelecido. Então, olha, nós sabemos, temos que desejar para começar algo, temos que planejar, pensar nos passos até conquistar aquilo. Mas para conquistar, a primeira condição é definir quando. E esse é um dos problemas que nós temos nos nossos planos. A gente, quando idealiza um novo ano, o que a gente pensa? A gente pensa assim: ah, esse ano farei tal coisa. Esse ano eu vou conseguir tal coisa. Neste ano eu vou conseguir comprar aquilo. Mas quando? O ano tem 365 dias. Agora, no dia 28 de janeiro, já não tem mais 365. Tem menos. Quando que eu vou começar essa realização que eu pretendo? E por que que é tão importante a gente definir o dia, a data exata, pelo menos para começar a fazer algo ou começar a dar o primeiro passo na direção daquilo que nós queremos? Ela completa essa explicação dizendo o seguinte: quando nós deixamos algo vago nos nossos desejos, eu quero tal coisa, um dia eu vou conseguir, esse vago cria algo para nós interno que nos desmotiva a conquistar. É uma atitude que nós temos muitas vezes mais de fuga, mais de isenção do esforço que nós vamos ter que empreender para realizar um objetivo, e que nós registramos lá de maneira inconsciente de que não temos que fazer aquilo. Então, quando você se propõe a algo e não define o momento que você vai começar a fazer, você já está se propondo a não fazer. É possível, sim, que muitas coisas que a gente deixa vagas, elas possam ser realizadas por nós em algum momento. Mas não foi aquele desejo lá inicial que determinou que elas fossem realizadas por nós. Foram outras condições. Então Então, se a gente considera que algo realmente importante, e a gente estabelece um plano para conquistar aquilo, a gente tem que definir quando nós vamos começar a fazer aquilo. Dizer um dia. Se eu não marco esse momento, e quando ele chega, começo a realizar, ele se torna muito mais difícil de ser alcançado. Essa condição, ela vale para qualquer tipo de objetivo que nós tivermos na vida. Determinar quando nós vamos começar, com precisão. Só que isso só não basta. Tem que ter mais algo aí importante para determinar essa conquista. E esse algo é também Joana de Ângeles que nos diz. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Aqui está a continuidade. Depois que eu defino quando eu vou começar algo, eu preciso então ter, já tive essa aspiração, esse desejo, né? Já estou irradiando essas energias saudáveis, mas é fundamental que eu tenha os contínuos esforços. E aqui explica porque muitas coisas nós não conquistamos. Porque muitas coisas exigem esforço, e esforço metódico, contínuo. E esforço, a gente sabe que cansa, que muitas vezes nos decepciona, porque a gente não vê resultados imediatos, e a gente abandona as realizações. Às vezes é necessário realmente abandonar um projeto, porque a gente percebe no meio dele que ele estava dentro daquele conjunto das coisas muito grandiosas, que estão além das nossas forças. Não há problema interromper um projeto e iniciar outro, não há. Mas o problema maior é quando nós não nos esforçamos em nada, o tempo todo desistindo, o tempo todo deixando para lá as nossas realizações. E nunca conduzimos as nossas vidas dentro de um projeto, dentro de uma realização, e que nós nos esforcemos realmente para alcançar aquilo. Nós nos viciamos muitas vezes em desistência. Quer ver onde se aplica isso muito comumente? São as pessoas que iniciam muitas vezes um tratamento, seja ele espiritual, médico, o tratamento para algo que requeira muita dedicação ali. Falta a pessoa esses esforços contínuos. E aí o que que acontece? A pessoa realmente nunca realiza nada, e ela se torna uma pessoa viciada em desistir. Então nós temos que desenvolver, muitas vezes, essa capacidade de persistência maior, de insistir mais nos nossos objetivos, de trabalhar mais intensamente, de pensar mais sobre eles, mudar estratégias, mudar o foco da nossa ação, mas não desistir com muita frequência. Muitas coisas boas nós deixamos de colher na vida porque muitas vezes nós desistimos com frequência. E ela nos coloca algo no início aqui dessa afirmação muito importante. Quando a gente aspira por mudanças para melhor. E aqui que vem aí o importante, né? Que é saber definir o que é o melhor. Por isso que aquelas recomendações interiores são importantes. Porque, olha, tem que ser algo realmente que me atenda às necessidades profundas. Eu tenho que aspirar algo que me ajude a melhorar realmente. Não as questões superficiais da vida apenas, não as questões comuns da vida, mas tem que ser algo realmente importante para mim. Tem que ser algo realmente que me ajude a estar melhor. Eu tenho que desejar o melhor para mim. Tenho que acreditar que eu mereço o melhor e trabalhar por ele. E como que essa aspiração, esse desejo nos ajuda? Essa irradiação das energias saudáveis que ela fala aqui é o nosso próprio pensamento, o nosso próprio poder realizador. E esse pensamento, ele vai nos gerar estímulo de que nós vamos conseguir, de que nós vamos conquistar. E quando é algo realmente importante para nós, importante para a nossa evolução espiritual, como Herculano Pires coloca lá, nós encontramos o auxílio dos espíritos benfeitores que, identificando em nós aspirações superiores, desejos de coisas realmente importantes, eles nos ajudam nessa busca. Eles nos intensificam a força de vontade, eles nos apontam caminhos pela intuição. Por isso que nós temos que ter uma seleção maior e com mais qualidade nos nossos objetivos. Tem que ser algo realmente importante para nós em nossa evolução, porque ali nós vamos encontrar ali um apoio, um respaldo muito grande da espiritualidade. Então, essas são as condições que nos levam a conquistar qualquer coisa que nós desejamos e que nós planejamos os passos para a realização. É iniciar aquilo em algum momento definido e persistir. E tem que ser algo realmente importante para nós, algo realmente significativo para a nossa vida. E algo que normalmente as pessoas ignoram no começo de um novo ano são seus planos para o crescimento espiritual. E por que que planos para crescimento espiritual são tão importantes nos nossos projetos de vida? Não quer dizer que nós só teremos preocupação com o aspecto espiritual da nossa vida, mas ele será o nosso principal foco. E por que que é tão importante isso? Jesus mesmo disse numa ocasião aos discípulos, isso ficou extensível a todos os seus seguidores posteriormente, que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescido ou vos será dado. O que que Jesus queria dizer com buscai primeiro o reino dos céus? É buscar primeiro a sua espiritualização, buscar primeiro a sua harmonização com as leis divinas, busca primeiro a sua paz interior, busca primeiro o contato com a espiritualidade superior. E o tudo mais que vem em decorrência disso ocorre porque quando você está em sintonia com as leis divinas, quando você está em harmonia com a espiritualidade superior, você é sensível às intuições benéficas que eles nos passam. Além disso, o nosso pensamento se torna mais claro e a gente tem mais capacidade de decidir, a gente reconhece melhor o que é importante e a gente acaba naturalmente conquistando aquilo que é o importante para nós. O tudo mais que Jesus disse não quer dizer que nós vamos ficar muito ricos, muito poderosos, vamos ficar mais belos, mais inteligentes, porque estamos nos espiritualizando. Mas nós estaremos reconhecendo aquilo que realmente nos importa. Nós vamos estar nos tornando capazes de identificar aquilo que realmente nos cabe nesse contexto todo da nossa existência no universo. Nós vamos descobrir realmente o que é importante para nós. Então, os planos de crescimento espiritual no novo ano, eles são fundamentais para nós realizarmos até as conquistas materiais. Porque eu tendo lucidez, eu tendo clareza, eu tendo um pensamento límpido, sem interferências inferiores, eu decido melhor a minha vida. Eu faço escolhas mais sábias, eu decido a minha vida com muito mais sabedoria. Então, nós vamos descobrir quais são esses planos, vamos pensar melhor, dizendo então, quais os itens que nós podemos refletir para bons planos de crescimento espiritual, com o pensamento de Emmanuel na mensagem O Natal do Cristo. Essa mensagem se encontra no livro Antologia Mediúnica do Natal, e ele faz uma reflexão muito importante sobre a relação entre o Natal e o começo de um novo ano, os planos, os ideais que a gente pode ter no novo ano. E ele nos diz então, na mensagem, muitas coisas importantes. Eu selecionei apenas algumas para comentarmos nessa noite. Ele diz, por exemplo, isso: a recordação do Mestre nos desperta novas vibrações, desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Então, o Natal, ele tinha essa finalidade lá no final de dezembro, de despertar em nós a lembrança de Jesus, de fazer aflorar em nós outros sentimentos, outras ideias. E ele diz também que, conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Veja, se eu penso no Natal apenas como uma data de consumo, se eu penso no Natal apenas como uma data ali de reuniões, de comemorações, esqueço o significado real dele, eu tenho essa forma de ver o novo ano. É por isso que muitas vezes a gente pensa o novo ano só em realizações materiais, porque a nossa sensibilidade está ali meio embrutecida por pensarmos apenas nas questões materiais da vida. Já se eu tenho uma percepção melhor do que é o Natal, reflito mais sobre o significado dele, eu já tenho uma visão mais espiritual da vida, é assim que eu planejo o meu ano. Então é por isso que ele diz: conforme a nossa atitude espiritual de Natal, assim aparece o ano novo à nossa vida. A figura aqui dos seis magos, ela é colocada aqui para nos levar a refletir sobre essa questão de atitude. Atitude que a gente tem perante a vida, perante as realizações que nós pretendemos. Os seis magos, ninguém sabe se eles existiram realmente. Alguns estudiosos acreditam que eles foram inseridos na história do Evangelho para supervalorizar a imagem de Jesus, porque afinal de contas, aquele filho de um carpinteiro, de uma camponesa, de uma família tão simples, estava sendo ali reverenciado por reis, ricos, sábios, poderosos. Então tem estudiosos que dizem que a figura dos reis magos, elas foram colocadas no Evangelho para exaltar a pessoa de Jesus. Jesus não precisou disso, né? Mas essa figura, ela na verdade, ela representa o quê? Pessoas que aplicam tudo da sua vida na busca de algo realmente importante. Qual era a motivação dos reis magos, de homens ricos e poderosos? Era encontrar aquela criança tão especial que antigas profecias já diziam há muitos séculos que ela viria. Então, eles põem tudo da sua vida nessa busca. Eles são, então, um símbolo para nós de que nas nossas buscas, nesses projetos que nós vamos idealizando de vida, principalmente nessas buscas de realização espiritual, nós temos que empenhar tudo das nossas vidas. Nós temos que dedicar o melhor dos nossos esforços, o melhor das nossas qualidades nessa busca. Algo que nem sempre fazemos. Veja, às vezes a gente quer realizações, mas nós não dedicamos maior tempo a essas realizações. A gente quer maiores conquistas, mas não oferecemos a melhor parte do nosso ser nessas conquistas. Porque muitas vezes nós queremos realizações e conquistas gratuitas, fáceis de serem alcançadas. Não estamos ali em condições ainda de oferecer o máximo de nós. Eles representam isso. Pessoas que deram tudo do seu saber, da sua riqueza nessa busca, saindo das suas comodidades, dos seus palácios, dos seus papiros, dos seus pergaminhos, dos seus estudos, do seu conforto, para uma viagem que leva a uma busca que exige, que traz ali esforço, que traz cansaço, mas que traz a recompensa, que é alcançar o objetivo. Isso é um símbolo, então, muito significativo. Algo importante também que Emmanuel diz é que um ano novo é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Quantos de nós pensamos, no começo de um novo ano, em curar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições? Às vezes a gente fica, quando muito, nesse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Mas isso é relativo. Como nós já vimos, nesse ano, este ano, uma pessoa melhor, é tudo amplo, é muito impreciso. O que é ser uma pessoa melhor? É muito vago isso. O que é melhor para um, para o outro não é. O que é melhor para um, pode ser que para o outro seja o pior. Então nós não podemos pensar apenas de maneira vaga nessa questão de modificação de nós mesmos. É identificar em nós, por exemplo, qual é dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, aquele que tem mais propiciado situações conflituosas na nossa vida. É pensar assim: qual dos meus defeitos tem feito eu criar mais conflitos com as pessoas? Às vezes o meu defeito pode ser o de criticar demais as pessoas, julgá-las excessivamente e estar sempre condenando as pessoas por falhas, às vezes, comuns, corriqueiras. Esse pode ser um fator aí que está tumultuando a nossa vida. Ou outro, Eu posso ser uma pessoa, por exemplo, tenho outros defeitos, como por exemplo, sou uma pessoa indiferente ao sofrimento dos outros. E isso tem me feito ser uma pessoa insensível. Então nós temos que identificar em nós isso. Qual é, das minhas imperfeições, aquela que requer ação mais urgente? A cena do Evangelho que ilustra essa recomendação de Emmanuel para o novo ano é aquele episódio em que a mulher estava sendo acusada pelos homens. Eles tinham trazido a mulher para apresentá-la a Jesus, porque eles queriam, ao mesmo tempo que puni-la, observar qual seria a reação de Jesus para usar a reação dele contra ele mesmo, para assim poder acusá-lo como alguém que desrespeitava a lei de Moisés. Eles dizem para Jesus que aquela mulher tinha sido surpreendida em adultério e a lei de Moisés mandava apedrejá-la até a morte. E eles perguntam para Jesus: o que nós fazemos? E aí Jesus diz para eles: olha, quem tiver sem pecado nenhum pode atacar a primeira pedra. E os homens ficaram muito envergonhados da situação, porque eles não esperavam isso de Jesus. E aí eles começam, um a um, a sair. Jesus, ele estava escrevendo. Na verdade, aqui o pátio mostra na imagem pavimentado, mas diz o Evangelho que ele estava escrevendo na areia. E, segundo Joana de Ângeles, o que Jesus estava escrevendo na areia eram os defeitos, os vícios que aqueles homens tinham. E então eles ficaram ali chocados, porque eles eram conscientes que eram pessoas também falhas, e viram que Jesus sabia o que eles haviam cometido de erro, porque estavam observando Jesus escrever ali a avareza, a cobiça, que também eram adúlteros, e eles se retiram. Quando Jesus fica só com a mulher, ele pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Eu não sei, Senhor. E ele diz: eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Essa passagem do Evangelho, ela é muito importante, porque ela mostra para nós que Jesus, ele poderia ter atacado a primeira pedra. Porque qual foi a condição que ele disse para os homens? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia ter atacado a primeira pedra, mas ele não fez. Ele disse para ela que ele não faria aquilo que as pessoas estavam querendo fazer. Eu não te acuso. Eu que sou puro, não sou eu que vou te acusar e querer punir você. Um grande exemplo para nós. Se Jesus tratou as pessoas com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, um altíssimo grau de tolerância, de respeito pelas limitações que essas pessoas tinham, por que que nós não agiríamos assim também? Então é um bom projeto para nós curar uma das nossas fraquezas, se for o nosso caso, esse grande poder que nós temos de censurar e condenar as pessoas, de acusar as pessoas dos seus erros. Por isso que refletir sobre Jesus, sobre as situações que ele viveu, é tão importante, porque nos ajuda a pensar no que realmente é importante para nós. Nós vamos melhorar muito as nossas vidas se a gente diminuir essa capacidade de crítica, de acusação, de reconhecer os defeitos dos outros. Nós vamos ter uma leveza no nosso coração que vai nos dar até condições de ver a vida de maneira mais suave, de termos melhor discernimento até para fazer outras escolhas para nós mesmos. Então é por isso que Emmanuel recomenda isso, curar as nossas fraquezas, retificando as atitudes menos felizes. Ele nos diz também de esquecer as faltas alheias para conosco, que também é a maior libertação que nós podemos dar a nós mesmos, é perdoar as pessoas, é arrancarmos as nossas costas as lembranças difíceis daquilo que as pessoas fizeram para nós, perdoá-las realmente e aguardar a justiça divina para elas. Nós trazemos uma libertação tão grande para nós quando nós perdoamos, que nós nos sentimos até mais felizes, mais livres. Ele recomenda também a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Quantas oportunidades de realizações grandiosas nós temos nesse ano. E na própria Casa Espírita nós temos essas oportunidades de participar de inúmeras atividades em favor do semelhante, encontrando ali oportunidades de, através do trabalho, encontrar outras realizações que vão nos trazer aquele crescimento espiritual que nós desejamos nesse novo ano. Também de nos aproximarmos com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, porque quando a gente busca pessoas com boas intenções, nós somos beneficiados por esse meio bem intencionado. Então, participarmos de ações voltadas para o bem, nos engajarmos em atividades voltadas para o auxílio àquele que mais sofre, é uma forma de nos beneficiarmos também, porque quando andamos com pessoas bem intencionadas, nós ganhamos muito em experiência, ganhamos muito na simpatia que conquistamos dessas pessoas, descobrimos novos amigos, descobrimos outras possibilidades que nos favorecem. Ele também nos diz que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Jesus nascer na manjedoura da nossa alma significa o quê? Os seus ensinamentos terem maior sentido para nós. A mensagem do Evangelho ser mais significativa para nós. Não ser apenas uma coletânea de máximas, de ideias, de ensinamentos que nós vamos recebendo ao longo da vida. Mas ser algo realmente que provoque em nós uma mudança, que desacomode a gente, que tire a gente da zona de conforto que a gente vive e nos faça agir de maneira diferente, a buscar novas realizações. É trazer a mensagem dele para o nosso dia a dia, aplicá-la em nossa vida. É isso que significa Jesus nascer e crescer na manjedoura da nossa alma. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam encontrar então neste novo ano muitas oportunidades de realização, sobretudo as de natureza espiritual. Muito obrigado a todos.